comprar medicamento pra seu cavalo ter mais velocidade? É com o Léo Treinador! Ô, meu parceiro! Léo Moral estourado! Lua de prata vem trazer o meu amor, que foi embora e até hoje não voltou. Me lembro o dia em que ela saiu daqui, sem dizer aonde ir, fez as malas e viajou. Me lembro o dia em que ela saiu daqui, sem dizer aonde ir, fez as malas e viajou. Eu passo o dia todo só pensando nela, eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela. Mas quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não vejo ela. Mas quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não vejo ela. Mas quando eu vejo minha viola no canto, me lembro dela e não seguro meus prantos. Nós dois cantavam olhando a lua de prata, sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto. Nós dois cantavam olhando a lua de prata, sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto. Ele Alô, Cris! O seu perfume que ficou no travesseiro, todas as noites vou dormir sentindo um cheiro. De manhãzinha sem dormir eu me levanto pra enxugar os meus prantos e entender meu desespero. De manhãzinha sem dormir eu me levanto pra enxugar os meus prantos e entender meu desespero. Pela janela a lua clareia a varanda, pergunto a ela o que o meu coração manda. Lua de prata que clareia o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Lua de prata que clareia o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda.